barba assim, ó. Tô beijando outra boca, lembrando da sua. Agora toda noite fico pela rua, procurando novo amor. Sofrendo largado, coração doendo, lágrima caindo e copo enchendo. Respeito ao sofrimento. Hoje eu vou beber, eu vou beber, lembrando de você. Fico pela rua, procurando novo amor. Sofrendo largado, coração doendo, lágrima caindo e copo enchendo. Respeito ao sofrimento. Lembra.